97JB1, 77, autonomia, 1315, Campinas. Bom dia, 4208, transfere. 03, 4208. 8897, contato radar, mantenho 360, saída da El. 360 da El, 897. Bom dia, papai, com Índia Novembro. É com Índia Novembro, bom dia, contato radar. Sobe, mantém uma centena. Direto Coral da Presente. Direto Coral da Presente, é com Índia Novembro, ela está uma centena, grato. Estou no 897, chamo Centro Recife, 1251, no alterno 3325. Recife 1335, boa noite, alterno. Papapá, eco em novembro, assim que possível, informe o chamado do pouso. Aguarde, senhora. American 980, send 2000 feet, and 81018. Salvador, bom dia, Oxené 6200. Oxené 6200, bom dia, chama a identificação, desce pro 050, chega da Mari. Desce 050, Mari, tem informação hotel, poderia voar ITAP ou Duna? Oxené 6200, é o número 2 na aproximação, inicialmente voa ITAP. Inicialmente ITAP, tá bom, 6200. American 980, direct Duna position. Clear JLS, final report established on localizer. Attract Duna, and we'll report established on the localizer as you know. 6200 informa pro 040, está presente por 20 milhas. 20 milhas. 6200 ciente, reduza para 2009. Está em reduzir então e sem o América no ticket, tá, vai seguir o América, confirma? Afirmo. O 1000 está autorizado a descer para 3000 pés, que é negar o meu 08. 3000, 6200. Reassumir a navegação, seguindo o América, mantendo o distante. Livre. 6200. American 980, complete your last final, contact C now. Cover the tower 118.95. 11995, American 980. 118.95. 1895, thank you. A 200, 10 para 2000 pés. Autorizado de LS, reporte estabilizado localizador. Afirmativo, 10-2000, autorizado localizador, 6200. prossiga. Solicita modificação para 1800-080. Eco Índia November, propõe modificação para voo visual, porém deverá manter o 085 ou 065 ou 105, confirme. Eco Índia November, propõe modificação para voo visual, confirme. Negativo, nada negativo. A Eco Índia November propõe modificação do nível 100 na antena para o nível 80-080. Eco Índia November. Gente, Eco Índia November, mantenha o nível 080. Receba no TK 085. Negativo, nada negativo. 080, após o funcionamento 085. Eco Índia November. O sinal 6200 estabilizou? Agora sim, estabilizado e agora visual com Salvador, 6200. 6200, completa final, chama a torre 11895 com pouso. Muito obrigado. Zero, zero. American 9980, we're clear. 9980, today, 11. Opportunity 11, 9980.